É meu style, é meu estilo, é meu style, estilo. É meu style, é meu estilo, é meu style, é meu estilo, é meu style. Hip hop, conheça o tipo. Calça jogado, cabelo trançado, te digo. Uma peita foda, um lenço, carrego comigo. Acessórios cada um, faz o seu estilo. Quem gosta, gosta, incomodados fora. Prefiro venenoso com uma batida nervosa. Não precisa de mistério, o som que apavora. Essencial como a rap, minha trilha sonora. Eu sou o que sou, simples, não complexo. Sigo a vida na rima, sendo guiado pelo verso. Lutando pelo bem ou mal, entra em conflito, pregando a paz, pelo amor, o que for preciso. É meu style, é meu estilo, é meu style, estilo. É meu style, é meu estilo, é meu style, é meu estilo. Rapaziada que anda no style, que veste a armadura e se diverte no baile. Dança todas, chaveca todas, mina dos outros não vale. Boa sorte e proteja-se, compadre. Neguinha afro rústica, não é nega lega. Pretinha, voz de ouro, 100% brasileira. Não precisa ajeitar, tá linda, tá maneira. Cabelo crespo, olha o black da guerreira. Passou por mim, é tipo um laço. Eu vou no rastro, vem pro meu quarto. Nós dois a noite inteira, o som de Max de Castro. Pede que eu faço, eu sou safado, penso naquilo. É meu style, é meu estilo, é meu style, é meu estilo, é meu style, é meu estilo, é meu style, é meu estilo, é meu style, é meu estilo, é meu style, estilo. É meu style, é meu estilo, é meu style, é meu estilo, é meu style, é meu estilo. Não importa onde, dos quatro elementos, eu represento o microfone. A casa cai, treme o chão, não pega nada. Você sabe, eu também sei. Hip hop não para, para. Cresce, toma de conta, poderoso, sem oposição, lamento. Passo o trator, dupla H, quatro elementos, unindo quatro pontos, voando por cima de tudo. Cultura H2, dominando o mundo. Ritmo e poesia, visa, mensagem concluída. DJ B-Boy, grafite é vida, curte o som, eu deixo dito. Estilo, estilo, estilo, estilo. Estilo, estilo, estilo. Estilo, estilo.